fraco do peão. Tem cabelão, tem sorrisão. E além de tudo, a desgramada é um tantão. André Zanella, número 1 do som automotivo. F250 Bruta de Raça, apoio e 9 equipadora Tijucar Diesel Power.